De como se deu o primeiro deslocamento na Terra. Nossa primeira cidade fica para sempre impressa na retina, no corpo e na alma. O primeiro contato de Gaia com a cidade das idas e vindas exigiu dela uma tomada de decisão rápida sobre qual caminho seguir. Tamanha era a infinidade de placas que apontavam em todas as direções. Nesta cidade, os caminhos se cruzavam e se sobrepunham. E para todo lado que se olhasse, o que se via eram cruzamentos emaranhados, bifurcações que, de tão bifurcadas, já não levavam mais a lugar nenhum. E rótulas tão redondas que faziam com que as pessoas ficassem eternamente ali girando uma atrás das outras. Na cidade das idas e vindas, não tem casas, só carros de todos os tamanhos. As pessoas não precisam de casas, pois mesmo que tivessem uma, nunca iriam conseguir chegar nelas. São tantos carros nas ruas que ninguém consegue andar muito rápido. Gaia percebeu também que não tinham plantas nem flores. Só depois se deu conta que seria impossível uma planta resistir a tanta fumaça que sai constantemente dos escapamentos dos carros. Ela também percebeu que as pessoas dentro dos carros viviam constantemente irritadas. Claro, não saíam nunca do lugar, por mais que buzinassem e xingassem os passageiros dos outros carros. Percebeu que a cor cinza influenciava no humor das pessoas, que era um pouco cinza também. Gaia ficou impressionada com a tristeza das crianças que não conheciam escola. A escola existia, mas nunca conseguiam chegar nela, pois nasceram e cresceram no trânsito entre o nada e o lugar nenhum. Ninguém trabalhava também. Não adiantaria trabalhar. Nunca chegariam na hora certa. O som que predominava na cidade das idas e vindas era uma sinfonia de buzinas estridentes e irritantes, misturada com gritos de xingamentos que vinham de todas as direções. Já cansada de andar por entre carros e caminhões e ônibus lotados de pessoas, Gaia avistou jogada em um canto da estrada uma bicicleta destas de circo, usadas para fazer divulgação pelas ruas. A bicicleta tinha rodas enormes, um guidão alto e curvo e uma daquelas buzinas de palhaço acopladas, além de inúmeras sinetas e guizos presos por toda a parte. Gaia retirou de dentro de sua bolsa um lenço e começou a limpar a poeira que encobria a bicicleta e ficou realmente espantada quando uma infinidade de cores começou a se revelar. Ela mesmo ficou espantada com a beleza daquela bicicleta que, livre da camada de fuligem, revelava toda a poesia das cores. Passou seu lenço em uma placa que também revelou um anúncio muito colorido, mostrando pessoas felizes em um jardim muito florido. Foi então que Gaia se deu conta que a cidade não era cinza. Ela estava cinza por causa de toda aquela poluição que saía dos escapamentos dos veículos. Descoberta importante até para os moradores da cidade, pois os jovens e as crianças nem conheciam as cores. Já tinham nascido no meio do cinza. E os adultos e mais velhos, de tanto tempo que estavam mergulhados naquela falta de cor, já nem lembravam como era. Gaia nem pensou muito. Subiu em sua bicicleta multicor, pegou um pano enorme e começou a andar por entre os carros, passando aquele pano ora aqui, ora ali, revelando cores e texturas por onde passava. Só a imagem daquela menina pedalando uma enorme bicicleta colorida já era mágica o suficiente para fazer com que as buzinas e os xingamentos fossem parando. Fez também com que as pessoas fossem saindo de seus carros, espantadas com aquela aparição. As crianças maravilhadas olhavam para as coisas e perguntavam: o que é isso? E os mais velhos, fazendo um esforço de memória, respondiam: é vermelho ou é azul? Quem lembrava ia falando para os outros sobre os diferentes tons e matizes de cores. E todos se deram conta que a cidade que estava debaixo de toda aquela sujeira um dia tinha sido muito colorida e alegre. À medida que ia passando pelos carros, Gaia ia recebendo aplausos, abraços e apertos de mão, pois todos se sentiam muito felizes e satisfeitos com aquela redescoberta. Outras bicicletas começaram a aparecer em meio aos carros e todos descobriram que era possível se locomover de verdade e sem gerar poluição. Gaia também adorou sua nova parceira de viagem e saiu pedalando rumo a outra cidade sob os aplausos de todos os moradores da cidade das idas e vindas, que a partir de agora já começavam a fazer planos de construções de casas, escolas e parques e, é claro, uma fábrica de tinta com todas as cores do arco-íris.